Na janela vê nascer preguiçoso sol. Olha, doce veneno kid. Vídeo lençol, noite intensa. Ele pensa, ha, que maravilha. Negrão, merecedor. Levou a gata mais linda. Roupa no chão, espelho no teto. Papo de drão, sempre reto. Pra ela o cara errado é o cara certo. Fila na trilha pra se dar bem. Se dão bem. Na picadilha ela é refém. Trouxe o café na cama. Deu a faca e o queijo na mão. Chamou de preto, agradeceu pela noite, atenção. Postura daquelas de quem não é de falhar. Vivência daquelas de quem não é de se amarrar. Ela quer acorrentar, ele quer se libertar. Só vê, pra te gostar, mas não quer se prender. É sempre bom ter alguém quando anoitecer. E ele quer viver sem explicar. Trampo e rolê, vixi. Puta que pariu, mexeu comigo. Vixi, que eu vou falar pros meus amigos? Mó fita de novela, pra não dar trela. Bandido que é bandido, faz seus corre no escondido. Ele quer, ela quer também. O lance é se perder sem virar refém. Se tô na sintonia, vão bem mais além. Tinha tudo pra virar, só que o orgulho é foda. Ele quer, ela quer também. O lance é se perder sem virar refém. Se tô na sintonia, vão bem mais além. Tinha tudo pra virar, só que o orgulho é foda. Ele tem seus manos, seus gado marcado. Seus planos mocados, seus golpes errados. Seu lado malva. Ela pisa no salto alto, maquiagem no capricho. Corpo escultural, trata os manos feito lixo. Ela pergunta que horas são, ele olha no relógio. Ela pro pulso dele, ele pras pernas dela. Cê nunca mais ligou, perdi seu céu. Te dei no guardanapo, ficou no motel. Mestre na esquiva, quando cobrado se sai bem. Tem dois tel, não salvou nenhum. Aí tem. Não fala trampo, mas também tem um vintém. Tem respeito que eu não sei também de onde vem. Poderia ser perfeito, muito além do tesão. Ele sabe chegar e sair, ela chama atenção. O caçador de frente à onça se mostrou mais sagaz. Deu um beijo, prometeu que volta nunca mais. Vixe, puta que pariu, mexeu comigo. Vixe, que eu vou falar pros meus amigos? Mó fita de novela, pra não dar trela. Bandido que é bandido, faz seus corre no escondido. Ele quer, ela quer também. O lance é se perder sem virar refém. Se tô na sintonia, vão bem mais além. Tinha tudo pra virar, só que o orgulho é foda. Ele quer, ela quer também. O lance é se perder sem virar refém. Se tô na sintonia, vão bem mais além. Tinha tudo pra virar, só que o orgulho é foda.